ao haxixe, perto de Peniche. Comprei um bocado, mas fui picado. Absolutamente nenhum sentido, absolutamente qualquer significado. Resultam da descodificação de um banco de dados sobre comportamentos esquisitos. É minha convicção pessoal que Pipocas é mais que pop e corno. É todo um mundo numa pipoca.